a falar, mas me falta coragem, mas irei tentar expressar, sei lá, desabafar talvez. Falar de um sentimento que está aqui dentro, de um vazio, um aperto que eu sinto no peito. Talvez seja a culpa por não ser seu filho perfeito. O meu pai faleceu na minha infância, deixando 4 filhos, uma pequena herança, um barraco pequeno e apertado. Ainda lembro de uma mãe marcada pelo tempo. Faça sol ou faça chuva, estava sempre na luta. Mas que mãe guerreira, que não dê valor no sustento de seus filhos, deu sangue e o amor. Uma família pobre, mas porém humilde, 3 filhos honrados e um viciado. Era eu, um filho deserdado, mas mesmo assim fui amado por ti. Quantas preocupações e nesse mereço, quantas noites em claro que tiravam seu sossego. Oh, minha mãe, você é tudo, te amo por todos os momentos que lembro. Perdoa minha mãe pelo que te fiz passar. Oh, oh, oh, oh, oh. Perdoa minha mãe. Me lembro como fosse ontem, minha mãe desesperada chorava sem parar. Deu uma dor no peito em vê-la assim, pois sabia que o sofrimento era por causa de mim. Quantas noites em claro, quanta dor te causei, preocupações até demais, mãe, quanto te cansei. Guerreira, batalhadora, sem a presença do meu pai, foi assim que vivemos. Eu e meus irmãos e minha mãe no sustento, no sufoco, passando dificuldade. Quando ela ralava na rua, eu ficava curtindo vários dias sem voltar pra casa. Mãe, como fiz você sofrer? Me sinto envergonhado em você dizer: meu filho, por que você é assim? Trouxe tanto sofrimento pra dentro de mim. Tantas noites acordada, esperando você chegar. Pedia pra Deus pra você voltar. Não sei por que, mãe, me tornei assim, me perdoe, só quero ver você sorrir. Ter orgulho de um filho seu, sei que não tenho diploma, uma roupa de doutor, mas tenho algo melhor, o amor. Mas tenho algo melhor, o amor. A minha mãe, você é tudo. Agradeço, mãe, por ter sido assim. Você foi uma verdadeira heroína pra mim. Sei que não sou o filho que você pediu a Deus, mas você é certamente tudo que um filho quer. O amor de uma mãe, mano, pra mim é tudo, tá ligado? Nunca despreze, véi, a pessoa que lhe concedeu o direito de estar no mundo hoje. Seja um bom filho, pra que amanhã você possa ser um bom pai. A minha mãe, você é tudo.